imagina você acordar onde vê que tudo ao seu redor é mesmo como deveria ser. Que o mundo está em seu lugar, graças a Deus. Na oração matinal, proteção aos filhos seus. É hora de lutar de novo, foi só um sonho aquela parte que você estava morto. Sonho ruim, fico uma má impressão. Às vezes me pergunto se deixo quieto ou não. Mas vamos embora, que a vida não espera. Hoje você tem um motivo pra viver e tal. Tem que estar disposto a ver a vida sem tormento. Esquecer do barulho, lembrar só do bom tempo. E tempo bom que não volta mais. E mundão, saudade dos meus pais. Da brincadeira, da rua a noite inteira. De uma par de gente ali em volta da fogueira. Se lembra como era difícil acordar. Sem um pão pra comer, sem café pra tomar. Sem ter mistura no almoço e se maldizia. Hoje eu ouvi dizer que era feliz e não sabia. Tá complicado, eu sei que é meio chato. Dar conselhos pros outros só se sai como errado. Mas vou insistir, eu também sou humano. Montei uma estratégia, vou te contar meu plano. Não é fácil, só ser competente, ter nervos de aço. Conquistar de tudo, evitar o fracasso. Suportar os tombos que você tem suportado. Ei, erga a cabeça, vai em frente que a dor passa. Tudo a seu tempo, nada acontece de graça. Lembra das ondas, das tretas, dos planos. Foram tantos, tô lembrando, vou viajando. Se eu for contar, as perdas são insuperáveis. O Juca, o Marcos, o André, o Zap. Quem não perdeu um conhecido pro mundão? Quem não sofreu a dor de perder um irmão? Aí que a gente descobre que é nocivo. Faz tudo de novo, ao contrário, é vingativo. E aí me diz, quem matou, morreu, tudo certo. Alivia o seu coração, nisso eu não acredito. Não é melhor você rezar, pedir perdão pra Deus. Que tire do vale das sombras todos que são seus. Que ponha em sua vida uma dona responsa. Pra cobrir o vazio, faz nela uma criança. Pede pra ela a vida inteira ser só sua. Abra seu coração de pedra e descubra que é capaz de fazer juras à luz da lua. Tirar o peso desses dias foi só loucura. Podemos ser tudo o que quisermos ser. Mudar o mundo é bem difícil, mas basta querer. Faça o que tem que fazer pra melhorar seu dia. Vamos viver o lado bom, esquece a agonia. Ame seus filhos, sua mãe, sua família. Chega de se maltratar, dê uma chance à vida. Não chore mais, erga a cabeça, vá em frente. Quem cuida de você é você mesmo, não esquece. Não olhe pra trás, sofrer nunca mais. Liga nesse som e encare tudo que vier. Talvez você não tenha descoberto ainda o herói que há escondido, a ilha truta. Sujeito homem, é tudo no seu nome. Chama essa responsa, se correr o bicho come. Sonhar com um mundo melhor não é proibido. Somente um dia de paz é o que eu peço.